kini. Eri mamu lo lo pe kuta e. Ekini mamu kini lo me. Cachorreira. Olha só! Essa é só catucadão, catucadão, catucadão. Catucadão. Catucadão. Catucadão. Essa é só catucadão, catucadão, catucadão. Catucadão. Catucadão, catucadão, essa é só catucadão, catucadão, catucadão.